Abri os olhos e percebi que nada melhorou. Ontem à noite eu dormi vendo filme de terror. Favela é um perigo, tipo campo minado. Na lei de Barra Paz, uma paz idolatrada. Um poder paralelo, tretando com o Estado. E a criança de 6 anos assiste o fogo cruzado. O pai alcoólatra fazendo show na porta. Pro filho ir pra escola, evitar de usar droga. Aqui foi tarde, a maldade já faz parte. Clichê pra fazer rap, geral tu debate. Se tem campanha, político aparece. Promete urbanização, construção de creche. Depois de eleito, esquece do barraco. Aparece no esquema milionário Lava Jato. Corri sozinho, sem pai na caminhada. Rodeado de triplex com piscina na sacada. Imaginando uma Brastemp abastecida. Não tá se humilhando por um prato de comida. Ocupa a mente, sair pela viela. Um passeio inofensivo pra saber se a vida é bela. Vou falar muito mais do que a brisa e a cocaína. Por onde foi eu quero estar. Bem de vida lado a lado com a família. Mas eles não vão querer. Vão fazer pegar você, pagar prazer. Mas eles não vão querer. Vão fazer pegar você, pagar pra ver. Eu tô distante do padrão beleza exposta. Seguindo uma tendência porque as meninas gostam. É tipo gangster, também se apaixona. Difícil sentir rosa se tem mortes por semana. Quando criança colava no caderno a imagem do folheto com o brinquedo que eu quero. Tinha talento, mas ninguém via. O prodígio na TV com 5 anos tinha bateria. A vida é injusta, se pá até machuca. Fugiu com 67 sem remédio, toma chuva no carrinho. De sorvete tem a renda da família. Na caçamba de entulho tem o pão de cada dia. Vou falar muito mais do que a brisa e a cocaína. Por onde for eu quero estar. Bem de vida lado a lado com a família. Mas eles não vão querer. Vão fazer pegar você, pagar prazer. Mas eles não vão querer. Vão fazer pegar você, pagar pra ver. Temos de exemplo, traficante de 900, portando o poder bélico que a Síria tá querendo. Eu sou mais um fantoche no joguinho de boicote. Se eu não der o bote, vão dizer que foi na sorte. Na minha favela, maconha liberada. Brasil proíbe a venda, pois tem lucro na jogada. As dicas do Fábio Arruda me desfizeram. Pro cu de Paul Smith, sem arame no chinelo. Vou falar muito mais do que a brisa e a cocaína. Por onde for eu quero estar. Bem de vida lado a lado com a família. Mas eles não vão querer. Vão fazer pegar você, pagar prazer. Mas eles não vão querer. Vão fazer pegar você, pagar prazer. Mas eles não vão querer. Vão fazer pegar você, pagar prazer. Mas eles não vão querer. Vão fazer pegar você, pagar pra ver. Da-da-da.